arranco o punho de um braço de fora preto. Vou pedir contas ao mundo, além daquele gureto. Vou pedir contas ao mundo, além daquele gureto. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Na sala há cinco meninas e um botão de sardinheira, feitas de fruta madura, nos braços de uma rameira. Feitas de fruta madura, nos braços de uma rameira. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. O sol é quem fez a cura com o alfinete de dama. Na sala há cinco meninas feitas de uma capelana. Na sala há cinco meninas feitas de uma capelana. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Quando a noite se avizinha, do outro lado da rua, vem Ana, vem Serafina, vem Mariana mais pura. Vem Ana, vem Serafina, vem Mariana mais pura. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Há sempre um botão de punho num braço de fora preto. Vou pedir contas ao mundo, além daquele gureto. Vou pedir contas ao mundo, além daquele gureto. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Na noite das colombinas, levas na tua algibeira. Na sala há cinco meninas, feitas da mesma maneira. Na sala há cinco meninas, feitas da mesma maneira. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar.